Este podcast é patrocinado por merda nenhuma. Alô? Alô é o caralho. Como assim alô é um caralho? Olha, a Jamila entrou! Que legal. A gente falou, alô, daí a Jamila entrou. Tipo, alô não. Põe ela, põe ela aí. Peraí, ela entrou de verdade. Peraí, vamos continuar, vamos continuar. Tipo assim, ó, pessoal, a Jamila é a papa que a gente escolheu pra ser a graça do programa, entendeu? Eu vou adicionar ela agora na conversa do MSN. Jamileão. Que MSN? Entra no Skype agora. Agora. Sim. Agora, mulher. Hoje meu irmão fez brusquetas. Daí eu fiquei cantando pra ele. Eu gosto muito de brusquetas. É muito bom. Meu Deus do céu. Daí, sabe aquele episódio do Bob Esponja que ele vai entregar a pizza do Siri Cascudo? Dele fica cantando. A pizza do Siri Cascudo é a pizza pra você e eu. A pizza do Siri Cascudo é a melhor não. que você já comeu. Daí eu fiquei cantando isso pro meu irmão. Foi assim, a pizza do Caio Curi é a pizza que é sensacional. Basta, Curi. Ai, Jamile. Jamile é lerda, ela vai demorar 2 horas pra entrar. Puta merda. Então, vamos explicando o programa, vai. Explica aí, Curi, o programa. Seguinte, a gente tá só um pouquinhozinho assim, desocupado. Mentira, não tamo, porque eu tô precisando de vestibular, devia estar estudando. Daí, a gente resolveu gravar essa merda. O tema é... Jogos. O tema é bosta, é, né? Jogos. E é isso, a gente é bobo. E a Jamile... É porque, tipo assim, ó, tem um monte de podcast nessa merda desse Brasil que fala sobre tecnologia, yoga, vinho, foda-se, não sei. E a gente queria fazer um podcast sem essas merdas aí, entendeu? Sobre porra nenhuma. Sobre porra nenhuma, porque é isso que o povo quer ouvir. É isso que eu quero ouvir. O pessoal não fica assistindo é aquele programa da tarde. Aquele é o programa mais porra nenhuma do mundo. E todo mundo assiste e dá audiência, cara. Nossa, aquela Maria... Como é que é o nome daquela vaca lá? Desculpa, mas... Ela é muito ruim, mano. A Márcia mexeu comigo. Não, mexeu com você. Mexeu com mexeu a Márcia. Comigo. É verdade. A Jamile tá me ligando, olha que pata. O que é isso aqui? Ligação recebida da Jamile. Não, não quero. Eu rejeitei também. Eu vou te chamar. Ela... Por que ela liga pros dois? Tipo, ela tem problema mental. Jamile, a gente tá gravando agora. Liga aí o coisa e começa a gravar. Ai, vai. Mano. Tá bom? Vai logo. Vai logo, vai, mano. Vai logo, Jamile. O melhor é que ninguém tá ouvindo ela. Foda-se, entra aí agora. Eu troquei. A gente já começou a gravar já. Vai logo. Tá no. Tá lá na abelhinha. Aperta o ícone da abelhinha. A Jamile mudou todos os ícones do computador dela pra abelhinhas, florzinhas. Florzinha, geleinha. Geleinhas. Puta merda. Eu entro na assistência remota pra mexer no computador dela, porque ela é uma pata, né? É uma coisa. Pra ela conseguir instalar um programa. Daí eu vou lá mexer, daí... Como que eu sei o que é pasta e o que é arquivo? Porque tudo tem um iconezinho. Tudo. Que foi isso? Ela tava me... Ela fez barulho assim... Que foi esse som? Foi tipo... Mas eu tô descobrindo que a sua voz tá saindo pelo meu fone de novo. Por quê, Curi? Ah, porque eu não tô falando nada e o negócio tá mexendo ali ainda. Você não botou configurado pra gravar no Xabers? No quem? Não, porque eu não tô me ouvindo. Não, então, tá sendo gravado normal. Tá, vamos dar um stop e voltar com a Jamila, tá bom? Mas eu... Eu vou botar um. Agora, o efeito, o defeito especial aí, a Jamile vai aparecer. Um buraquinho, depois você arruma. É pra eu parar também? Puta merda, você já tava gravando? Já! É pra parar ou não é? Eu falei gravando. Tá gravando? Tô. Então tá bom. Eba. Jamile, sai do MSN. Tô. Jamile, sai do MSN. Tô. Tô. Jamile, puta merda, responde, mano. Você tá gravando? Tô gravando, sim. Então você sai do MSN. Jamile, conta pra gente como foi hoje lá à tarde na audição da Christianas. Foi muito legal. Tá, foi obrigado. Naquele barzinho lá de novo? Foi num barzinho melhor. Aquele outro era meio... Aí os pais da Cris foram. Mas não foi... é atrás do Shopping Ibirapuera também? Eu já fui. Não, nesse. É também do lado do Shopping Ibirapuera. Só que o outro era à esquerda do shopping. Nossa, a voz dela tá irritante hoje, né? Aí foi muito legal. A Cris tocou 7 músicas. Aí, só nossa, tinha ela, aí a gente foi pro shopping de Ibirapuera depois e a gente ficou rindo e conversando todo mundo junto. Foi muito legal. Quem foi? Como assim? Quem foi? Entendi. Tem nenhuma variável na pergunta. Dizer. Não, então foi assim. Fui eu ali, aí a gente chegou, o Cindy já tava lá. Quem é? A Cindy? Ah, se fuder, Takashi. Oi, o Cindy já tava lá. Jamile, sai do MSN, Jamile! Puta merda! Puta calma merda. Aí, eu acabei de entrar. Foda-se, desliga. Foda-se, sai daí, já passou 6 minutos já. Caralho, mano, vai se fuder. Puta merda. Como você fala? Jamile, você tem... Você tá com fone, né? Não. Essa merda não vai sair nunca. Não deixa vai sair assim é mesmo, nunca. Não tá dando problema. Tá, mas tá. Tudo bem. Ai, fecha. Mano, a gente vai ter que refazer tudo, essa porra. Fecha aí essa bagaça. Fecha o MSN, Jamile. Jamile, eu tô ouvindo seu teclado, mano. Puta que pariu. Nossa, olha que legal. Eu dei risada, daí saiu alguma coisa pelo meu nariz. E acho que é um pedaço de uva. O Curi tava comendo uva enquanto eu tava lamentando pelos meus problemas. Ô Curi, vamos falar então do assunto de hoje. Peraí, vamos. Que eu preciso muito limpar o meu nariz, eu já volto. Tá bom. Enquanto isso, vamos tocar uma musiquinha aí pro pessoal. Bom, vamos tocar agora com vocês, Dani Rocks, com a música Rebola. E aí, Jamile? Eu te odeio, Jamile, com todas as minhas forças. O Curi voltou. Oi, Eba. Curi. Bom, Curi. Jamile, sai do MSN. Jamile, sai do MSN pra gente continuar. Ah, Jamile, vai se ferrar, mano. Ah, eu tô ouvindo tudo que vocês estão falando. Curi, não tá. Você tá, tá com uma lerdeza pra responder, maluco. Maior ainda. Ah, eu sou lerda mesmo sem MSN. Que bom que você sabe, né? Ah, não, e você é lerda sem MSN, imagine com. Nossa, já sei, ó. Eu tenho uma recomendação de site tosco. Entra aí, você também, gente. Vai. Todo mundo aí. Manda o link. E Isso, Curi, manda o link aí por áudio pra pessoa poder clicar no áudio. Não, manda o link, né, pra mim, entendeu? Vai, Jamile, você tá no MSN, você não tem moral. Vai, Curi, fala aí qual que é o site. O Curi também tá no MSN. Eu acho que eles tiraram do ar, eu não tô conseguindo entrar. Pera aí. É, tiraram. Ai. Qual que era? Qual que era? Era um site tão tosco. Sabe aquela loja de informática aqui no shopping dele? É. O site deles é tipo. Era um JPEG, tá ligado? Um JPEG inteiro com mapeamento. Não! Era só uma foto. Nossa. E tinha tipo, clique aqui para nos enviar um e-mail. Era só um JPEG. Ai, eu sei qual é. Ai, eu já fui nesse site. Quê? É. Amiga, você tá bem louca. Você bebeu, Jamile, não vai? Por que não? Acho que não. Por que não? Porque eu não bebo. Por quê? Ah, não, eu bebo água, assim, essas coisas. Ai, tá demais esse podcast. Vamos resumir que já passaram 10 minutos e a gente não falou nada. E desde que eu não tava, como que foi? Tava divertido? Não tava, né? Garanto que não. Vocês estão rindo demais comigo. Então, deixa eu falar. É bom. Tipo assim, Tilpe. É, a gente Tilpe é pessoa legal. Tipo, é, né? Legal. É. Daí a gente entrou lá na federal, porque a gente é muito inteligente. Ei. E daí a gente ia muito gente, pro Shopping D. Pro Shopping D. E acabou a história. Daí, tem outra história. Eu tinha um podcast. Acabou. Eu tinha um podcast. Aí tem eu. Tem o Pedro, peraí. Entra quando você sair do MSN. Não. Daí assim, ó. Quando eu tinha um podcast, a gente gravava e o Curi era um dos nossos ouvintes mais assíduos, entendeu? Eu tinha muito, muitos ouvintes no Brasil inteiro. É, e também era só na casa da Regiane que a gente escutava o podcast. Três na Europa. Fica quieta, Jamile. Fica quieta porque você não sabe nem o que você está falando. Obrigado. Você tá na MSN. É, você tá na MSN e você não tem moral. Daí, falando com o Leone. Quem é esse, cara? Quem Tô falando esse? Com o Leone, com a Carol, com a Aline, com o Xavier. O Leone não é aquele cantor lá? Hã? Hã? Não é quem? É Lenine? O que a Cris catou. Leonine. A Cris catou um cantor? Não. Senhor. O quê? Ai, Leone que canta garotos, não resistem aos seus mistérios. Então, daí... A gente tinha um podcast e daí o Curi era nosso ouvinte. Ele mandou até vários e-mails pra gente, vários e-mails. Mentira. Vários e-mails. Mas falava que ele inventava tudo. Menos os meus. É, inventava tudo. Os meus eu enviava de verdade. Não, não, sério mesmo. A gente recebia e-mails, tipo, sério mesmo, assim. A gente nunca teve que inventar um e-mail. Mas tudo bem. Então, daí meio que acabou o meu podcast, porque tá meio difícil de gravar. Daí eu resolvi fazer esse podcast e chamei o Curi pra fazer. E o Curi é uma pessoa muito gente boa, gente fina, né? Eu sou muito legal mesmo. O Curi é muito. O Curi é muita firmeza. Eu sou firmeza. É bastante legal. Eu sou inteligente pra caramba. Que isso, já? Fica quieto. Tava precisando de um pouquinho de QI, assim, no podcast. Daí Vanessa me chamou. Daí tava eu e o Curi, né? E daí a gente viu que tinha, tipo, muita gente inteligente no podcast. A gente precisava de alguém pra nivelar com a população. Daí o que a gente fez? A gente chamou quem? Chamamos a Jamile. Mas é lógico. Ô, Curi, tinha que ter alguém bonito, né? O que significa Jamile mesmo? Jamile é burra em árabe? Como é que é? Bonita em árabe. É. Porta. Sabe como é feia? Sabe como é feia? Porta. Como é? Leme já. Ah! Ai, eu me adoro. Ai, eu me adoro. Ai, eu me adoro. Eu me adoro. Adoro. Nossa, você consegue ser pior que o Duarte fazendo uma piada. Você consegue. Pior que o show do Tom. O show do Tom é horrível. Eu já fui no show do Tom. Eu contei pra vocês. Não, eu já fui na plateia do show do Tom com a Gabriela e com o Duarte, os dois que faziam podcast comigo. É, na estreia do show do Tom, cara. Como eu consegui isso? Como você conseguiu isso? Com inglês. Fui com inglês no show do Tom, cara. Quer uma coisa mais lixo? Isso. Você faz inglês aonde? No PBF. Ah, que lixo. É muito bom meu inglês. Devo tudo à minha professora. Ai, ai. E daí... E aí, como foi lá? Foi muito divertido. Mentira, a gente ficou na fila 30 horas. Nossa, foi horrível. Foi e eles mandavam vocês dar risada. Mentira, né? Mandavam a gente dar risada. Não, deixa eu contar, é assim, ó. Primeiro eles gravam a gente, todo mundo dando risada. Sério? Antes do show do Tom entrar. Dá pra perceber mesmo. Antes do... pela edição porca que eles fazem quando passam na TV. E daí eles primeiro gravam a gente rindo várias vezes. Depois gravam a gente batendo palma e gritando. Depois gravam só o áudio da gente batendo palma. Fazem umas gravações assim, entendeu? E daí, quando ele entra, daí já tá tudo meio que pronto, entendeu? Daí você não precisa, tipo, rir, assim. Eles pedem pra você rir, entendeu? Toda vez que tem uma piada. Mas eles pedem explícito, tipo, rir? Sim. Como é? Mas como assim? Fala, todo mundo rindo. É, tipo, pra gravar o primeiro take, entendeu? Mas na hora das piadas... Ou antes ele fala, tipo, assim, ó, a hora que ele contar uma piada é pra todo mundo rir. Não, isso não. É, mas tipo, a gente se sente obrigado a rir, entendeu? Uhum. E, porque tipo, tem uma câmera na sua frente, assim. É, entendeu? E o mais legal é assim, quando vai chegando a câmera, as pessoas da plateia vão sorrindo e vão arrumando a postura, sabe? Nossa. É muito engraçado. Oh, a Eliana, sabe como que ela dava autógrafo no programa dela? Ela entregava Xerox. É verdade. Eu lembro. Eu fui no Eliana no Parque. Eu fui no Eliana em Alegria. Você foi aonde? Ah, o Sá morava lá no Eliana em Alegria, né? Verdade. Onde você foi, Jami? Não, eu não fui. A minha escola foi e ganhou. Ganhou o quê? Na Eliana. É que eu não sei se era no Parque, Eliana no Playground. É tudo igual pra mim. Aí, então, tchau. Eliana, que bosta, parque, meu Deus do céu. Puta merda. Jami, ele fecha a MSN. É. Não, Jamil, não, mas sério, eu tô fecha essa bosta. É sério mesmo. Não, Curi, mas... deixa que é mais engraçado, entendeu? Deixa que é mais engraçado. Tipo, a Jamil boiando, daí daqui a pouco ela vem e fala: ai, porque a gente tem aquele lá da luz, né? Tem aquele vídeo da luz, né? E eu nem tava no MSN, hein? Imagina como que vai ser com você no MSN agora. Então, daí assim... A gente fez esse podcast porque a gente sentiu uma falta tremenda de podcasts que não falam sobre nada. Sempre tem um assunto, né? Um podcast. É verdade. E o nosso não vai ter assunto. Tipo, o nosso é tchupi assim. É tchupi assim. Não vai tem. Ter um tema cada podcast e a gente vai falar sobre as nossas vidas, que é uma coisa muito mais interessante. E sobre relacionado ao tema. E vai ser isso, e foda-se se você gostar ou não, entendeu? Se você não gostar, você fecha o jardim. Não, se você não gostar, foda-se. Você vai continuar assistindo. Contra o Alt Del duas vezes. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo, não. Eu tô mandando você ouvir. Foda-se. Não quero saber. Você vai ouvir. Nossa, o Windows é tão ruim que quando você instala o Windows Server, ele fala assim: para iniciar, pressione Contra o Alt Del. É pra acostumar as pessoas, né? É já verdade. É. Sabe uma coisa que eu tava pensando? Por que eu não crio um botão Ctrl Alt Del? Tem o Power Do. Não é. Quê? Ai, ai. Tem o quê, meu amigo? Tem o Palm? O Power. O que é, cara? Que você aperta e desliga o computador. Porque é lógico que o Ctrl Alt Del serve primeiramente pra desligar o computador. Ctrl Alt Del é pra você destravar o Windows. E por que que não criam uma porcaria de uma tecla que destrava? Por que que eles simplesmente não criam um sistema operacional que trava? Que não trave, né? Que não precise de Ctrl Alt Del. Olha, é uma boa tática de marketing, entendeu? Eles, eles viram e falam, no novo Windows, você não precisa mais dar Ctrl Alt Del. É só eles tirarem o Ctrl Alt Del. Você dá reset, né? Você não precisa mais dar Ctrl Alt Del. Você desliga o computador de uma vez. Não, eu sempre faço isso. Ou reinicio o botão de baixo. Por isso que seu computador tá cada vez melhor, né? Sempre deu certo. Deu uma travada assim, o computador não fechou na hora que ela mandou, mas já mete o dedo. Tira da tomada, né? Que nem... Ah, é vírus. A Letícia, a irmã da Gabriela, ela fazia assim. Tipo, a gente tava lá, tipo, jogando The Sims. Daí terminou, a gente não quer mais jogar, a gente fecha. Daí trava o computador, ela vai lá, traz o computador e desliga assim, ó. Puxa da tomada. Puxa. É assim que ela faz. Mano, nem a Jamile faz isso. Nem eu faço isso, porque eu nem sei onde é que tá ligado. Tem tanto fio aqui. Tem uma coisa, Jamile, que chama tomada. Tomada. Tá bom. É aí também que você... O quê? O quê? Ela vai na luz? Ela foi botar o pijama? O que, que tem a ver o pijama? O melhor é que agora ela vai sumir e não vai voltar nunca mais. É verdade. A última vez que ela sumiu, ela ficou meia hora assim, pra fora. Tipo, tocou o celular e ela sumiu. É. Eu acho que ela foi no banheiro agora. Olha o mestre dela, que puta pijama, merda. Que eu acabei... É que nem Jamile. Eu falei pra vocês. Alô? Alô? Acho que a mãe dela chegou, meu. Jamile? Ah, foda-se, Jamile, tira dessa conversa. Não, eu fui pegar o pijama. Não, deixa ela, casa, deixa ela. Vocês ignora. Ajudaram eu entrar na escola. Vamos ignorar, Jamile? Vai, tira ela. Vamos ignorar, Jamile. Vocês pediram deixa pra Jamile entrar aí, correndo vai. No Skype. Aí tá bom. Então, aí eu nem consegui aí, trocar a ideia ainda. Desse programa é isso, entendeu? Qual que é o tema desse programa, Curi? Nenhum, é falar mal da Jamile, né? Poxa. Foda-se. Daí, vamos descrever o programa. Daí a gente vai falar sobre um assunto cada podcast. E vai ser muito engraçado, porque a gente é muito engraçado. Então, tipo, continua. É verdade. Ouvindo. Continua aí, vai. O podcast ainda se chama Tia Sim? Hein? Hein? Olha, eu vou desligar essa bodega aqui, vai perder toda a graça. Ai, ai, muito bom, viu? Bom, prosseguindo com o programa. Já que a gente começou, vamos falar sobre programas de televisão que a gente já apareceu? Eu já apareci no SPTV. Por que você apareceu no SPTV? Eu também já apareci no SPTV e disse... Quando eles foram lá na escola. Eu disse... como que era? Ah, você apareceu no jornal hoje. E falei e meia palavra. E você fez um discurso enorme e daí falou... Cortar. É e apareceu o Rubens concordando com a Mari. Ah, é decepcionante, né? Eu falei isso. Você fez um discurso de 30 horas e no final... Não, na verdade eu não falei o discurso de 30 horas, mas... tipo, foi meio picotado assim que eu falei, mas... Depois eles só deixaram isso. Foi horrível. Ah, entendi. Você ficou, tipo, falando e... Ai, mas não sei o que, não sei o que. E assim, é? É. Tipo, é que ela ia perguntando, assim. Ela pergunta e você vai respondendo, assim, mais ou menos. Porque primeiro... É tipo assim, ó. Ela chega. Daí a gente tava na casa do Danilo. Daí ela chega e faz assim, tipo... A gente passa pra ela tudo que a gente quer falar. Daí ela escreve num papelzinho, ela faz a anotação dela. Daí ela vira e começa a perguntar pra você. Eu não sei qual é o nome daquela repórter. É aquela mulher de cabelo comprido, liso, preto, assim. Aquela, ela tem dois olhos. Tem. Mais uma tem. Ah, eu sei quem é, então, cara. Qual que é o nome dela, cara? Ela tem um negócio, assim, do lado do rosto. Tem peitos. Que pendura brinco. Como chama? Pera. Buraco? O... Jamile, sai dali, Finis. Porra, negócio que pendura brinco. Buraco. Deixa, guri, deixa que tá muito engraçado. Margaridão. Olha, a felicidade é um grande radar, viu, Jamile? Não, foi muito engraçado ontem. A gente guri, tentando fazer o negócio e o Rubi naquela Que? Não fui eu, cara. Aquela florzinha. Que foi que ela falou? Tem as folhinhas. Foi o Curi que falou, mano. Pra você ver como você tava na MSN desde aquela hora. Fui eu, Jamile. Tchupi. Jamile, fui eu. Como é que é o nome? Como é que é o nome daquela florzinha? Com miolo amarelo. Margarida. Ai, Jamile, você estragou toda a piada. Puta merda. Pelo menos ela não vai estragar a parte de ninguém vai saber meu nome de verdade. É verdade. É o Lu... Ah, Paula Curi. Não, Curi de Paula, né? Nossa, Jamile, você é muito... Puta merda. Vamos ignorar ela, Curi, eu falei. Então. Não, tadinha dela, eu gosto dela. Tá, eu também gosto dela. Daí assim, ó. Jamile, eu te amo, ok? Beijo. Eu também te amo. Bego no umbigo. Tipo... Não, uma tipo lambidzinha assim. Na sua bundzinha. Uma lambidzinha. O quê? Tipo... Uma lambidzinha. Tipo assim, uma lambidzinha. Ó. Tipo assim, ó. Ó, ó. Daí... Tipo, fala. O que a gente tava falando? Até esqueci. A gente tava falando sobre o programa de televisão que a gente apareceu. Então, daí... Nossa, olha quanto tempo já foi. Daí ela chegou lá... Você tem mais 5 minutos. Daí ela chegou lá e... E daí ela começa a perguntar, tipo, baseado no que você pediu, entendeu? E que você falou, assim. Então ela vai te guiando, assim, pra você falar. Então foi meio assim. Só que eu não fui o pior, entendeu? Tipo, ela gravou com todo eles mundo. Manipulam, né? Manipulam muito, muito, muito. Demais. Porque eu não falei que, tipo, é decepcionante o que a Mari tinha falado. Que é pra gente, tipo, a gente perder aula. Entendeu? É decepcionante o sistema de ensino. É isso que eu falei. Mas, né, mas eles não podem colocar. Então. Bom, daí é isso aí. E eu já fui Neliana e foi muito deprimente. Mentira, não foi. Não, mentira, foi sim. Você ganhou o prêmio? Não, o Duarte. Deixa eu contar, cara. O Duarte, ele brincou na brincadeira da corrida, lembra? Não. Que tinha que correr e bater na mão do Chiquinho? Não. Foda-se. Ele brincou disso e ele caiu tipo 5 vezes, assim. E aí? E foi muito deprimente. Que era uma esteira? Não, cara, você tá louco. Não é Neliana do Parque, é Eliane Ligui. Não, Eliane Alegria. Não tinha o que era uma esteira assim, você tinha que correr? Não. Ah, sei lá. E aí, o que ele ganhou? Foda-se, foda-se. Ele ganhou, sei lá, um bebê alegria, sei lá. Meu mulango, meu mulango, lango, Lulu. Ai, cara, mano. Que programa de televisão que vocês mais assistem, que vocês mais gostam? Eu assisto aquele que é onde a tela é toda preta e o som é todo mudo. Programa que eu mais gosto? Exatamente. Eu assisto Mythbusters, é legal. Verdade? Eu não tenho muito saco, né? Não, é bem legal, eu gosto. Porque eles falam bastante coisa de física, assim. É legal. Não, Curi, a gente não vai falar sobre física. Ah, vai, por favor. Tá bom, um dia a gente fala, mas eu... Tá bom. Não sei do que eu gosto. Eu gosto de comer. Que? Eu gosto de comer aveia chocolate. Com banana. Nossa, mano. A Jamile tá muito avisada. Gosto de comer aveia. Você não perguntou com o que eu gosto de fazer? Então. Que? Pio. O quê? Eu perguntei que programa que você gosta de assistir. Fio, fio. Ô, Curi, para com isso. Desculpa, é a música dos bananas e pijamas. Ah, e outra coisa, o nosso podcast tem 30 minutos exatos. Ou mais ou menos, né? Mas tipo, é 30 minutos. Ou seja, se passou disso, foda-se, cortou, já era. Eu gosto de. E não tem edição, tipo, no meio. Então, banana. Já era. Banana com sorvete e aveia por cima. Aveia com banana. Sei lá o que ela falou. Ela é bêbada. Mentira. Então. Vai, voltando. Voltando ao principal. Voltando. Silvio Santos, cara. O que vocês acham do Silvio Santos? Ele é velho maldito. Você viu que o Justus ia comprar o SBT? Verdade. Sério? Você tá zoando? Nossa, cara, eu adoro Justus. Eu quero. Não, ai, mentira. Nossa. O meu fone soltou. É, não, disse que o. Era fofoca lá do TV Fama que o Justus ia comprar o SBT. Mas daí mentira, foram falar com ele e acabou que era mentira. Mentira isso. Mas eu gosto dele. Mentira, não sei. Mas é, eu gosto do programa dele, acho bem interessante. O que mais? Só que eu acho meio forçado, assim, sabe? Tipo Brazil's Next Top Model. Nossa, é uma bosta. Que é muito mentira, tipo, esses programas assim. E a gente tem 2 minutos. Nossa, e aí, vamos passar o e-mail, Curi. Passa o e-mail aí. Ah, é, o nosso e-mail é o seguinte. Mas a gente nem fez o e-mail ainda, se não tiver disponível. Vai estar, tipo, foda-se. aluan.tilpeassim@gmail.com. Tilpe assim é tipo. Sabe quando você escreve tipo assim no MSN? Só que você escreve tão rápido que você escreve errado? Ele fica tilpe assim. Tilpe, é, fica T-I-O-P, sabe? Tilpe. É, fica invertido. Então é isso aí, é tilpe assim. Tilpe assim. E por que que tem esse nome? Porque tilpe assim, olha, é uma história muito longa. Porque o Curi fala assim, tu falou. Então, Curi, é, continua. É, então, Tilpe, a história é a seguinte. É, um dia, quando eu tava indo pra escola, eu vi um negócio no céu, né? Óleo. E era Tilpe. Ele era Tilpe assim, ele era rosa. Manjericão. Só que daí... Tá acabando, a gente tem 30 segundos. Obrigado pela audiência, rapaz. Muito obrigado mesmo. E a gente espera que você tenha gostado. A gente espera não, a gente te obriga a gostar. E aí, Curi, o que você quer falar? Fala alguma coisa. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão. Ah, e eu sou o Rubens, eu falei. Pro meu cachorro. Beijo. Pro passarinho que entrou aqui, especialmente pra você e pra Xaxa. Beijos. Obrigado. Vai, Jamir, e você? Não, eu já falei em cima do Curi, que eu amo todo mundo. Acabou. Ai! Ficou ótimo. Para de gravar. Hein?